que é sucesso. Ele é um cara bem legal, todo mundo já conhece. Ele só quer se enturmar. Ele te chama pra sair, ele só quer se divertir, pra sua mágoa afogar. Ele quer sua atenção, pra falar da sua paixão, que deixou na solidão e muita galha ele levou. Chama, chama! Olha o boi, olha o boi aí, olha o boi aí. Ele só quer se divertir. Chama o boi, chama o boi aí. Chama o boi aí. Ele só quer se divertir. Alô, bebê, não esquenta não, que chifre é igual consórcio. Um dia você vai ser contemplado. Chama que é sucesso. Ele é um cara bem legal, todo mundo já conhece. Ele só quer se enturmar. Ele te chama pra sair, ele só quer se divertir, pra sua mágoa afogar. Ele quer sua atenção, pra falar da sua paixão, que deixou na solidão e muita galha ele levou. Olha o boi, olha o boi aí, olha o boi aí. Ele só quer se divertir. Chama o boi, chama o boi aí, chama o boi aí, que ele só quer se divertir. Olha o boi, olha o boi aí, olha o boi aí, ele só quer se divertir. Chama o boi, chama o boi aí, chama o boi aí, ele só quer se divertir. Chama que é sucesso.